Já vários ouvintes aqui do Caso Fazem, Caso Tocam, nos abordaram no momento via e-mail através de pedrooliveira@radiobrava.com, portanto podem dispor deste e-mail, da razão de ser de muitas das entrevistas serem de telefone, aliás, a sua grande maioria. Claro que estamos em um lugar do hospital e a maior parte das bandas não é aqui que estão, e quando assim não é, parte muito da boa disponibilidade deles para virem ao estúdio e outras vezes aproveitamos concertos próximos para que se torne tudo mais fácil. Sendo que o fazer com a banda que está em destaque esta semana seria algo complicado de tê-los todos em estúdio. Não é que não houvesse condições, mas, enfim, seria logisticamente complicado. E vamos passar por aqui. Vamos passar a falar de uma big band. Provavelmente quem pensar nisso pensa logo naquelas big bands em que se fazia música para dança. E a última vez que falámos aqui em big bands, lembro-me de termos falado aqui da Lume Big Band, e já lá vão alguns 3 anos, creio eu, numa altura fizeram vários destaques ligados ao jazz, onde, se bem me recordo, também falámos com o Zé Eduardo Unit e não só. Mas hoje temos, aproveitando o lançamento de um novo disco, e estamos a falar de Salteado, que é o terceiro disco desta Big Band, e falo depois da Tora Tora Big Band, que é uma... Enfim, podemos dizer este termo, miscelânea de músicos das mais variadas origens do nosso planeta que se vêm congregar aqui em Lisboa para fazer música. E, claro, vamos ter aqui não um alfacinha de gema e pelo nome logo se percebe, Lars Arnes, que naturalmente não é um apelido português, para falar precisamente deste congregar de boas vontades que em 2011, com uma nova roupagem, nova versão, vem a pensar em fazer um novo disco que saiu, precisamente, no dia 8 de junho. Antes de mais, bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova, via telefone, como já há pouco dissemos, Lars, bem-vindo aqui à Boa Nova, e perguntar-lhe o que faz com que tão boas e grandes vontades de várias pessoas, de vários países, se juntem para fazer música. Pois diria, é uma questão de coincidência, de encontros. O Johannes e eu, os mentores, ou digamos os compositores do grupo, depois do nosso estúdio lá na Holanda, onde eu conheci o Johannes, aliás, lá na Holanda, na Superior, mudámos-nos para Portugal, por razões diferentes, mas encontrámos-nos aqui. E o Johannes, na altura, vivia num ambiente um bocado internacional, ele chegou meio ano antes de mim e eu. E ele estava numa casa cheia de estudantes de Erasmo que estavam aqui, italianos, espanhóis, num ambiente em que estudantes de fora de Portugal se encontram e se cruzam. E dessa forma, aos poucos, conhecemos, digamos, o núcleo do grupo que pode-se considerar que foi eu, foi Johannes e o Francesco, o baixista italiano. E aos poucos, descobrindo a cena musical, encontramos então brasileiros, austríacos e ingleses, o que já não me lembro bem, só que me lembro na altura quando começámos com o primeiro elenco em 2001, 2002, de facto fomos um elenco de 12 pessoas, 12 músicos, hoje em dia somos 10 e na altura no clímax, digamos, fomos 9 nacionalidades diferentes em 12 músicos. Thank you. Podemos dizer que este salteado é a celebração de uma década? Podemos dizer sim, embora que na verdade eu diria que o elenco que gravou o disco, o que na verdade é o terceiro álbum que a gente lança, é um novo elenco. E esse novo elenco tem muito pouco a ver com aquele grupo com que começamos em 2001. Muita gente desde então saiu do Portugal, mudou-se para outro sítio, por razões de estudos e por várias razões houve quem trabalhasse noutro país. E, na verdade, esse elenco agora criou-se assim, era uma pausa prolongada do grupo de 2 anos. E, na verdade, diria antes que é uma celebração do reinício do grupo que esteve parado durante algum tempo. Este disco, quando vem a ser apresentado, e eu vou passar a ler, quando se lhe pergunta só que tipo de música que fazem, vem logo classificar de afrobeat, samba, funk, valsa, reggae, bossa, salsa, tango, enfim, todos os ingredientes para ter todo o tipo de música. Significa isto que na criação o Stora Tora Big Band não tem praticamente nenhum espartilho? Não, na verdade não. A única coisa que nos interessa é que o groove seja interessante, que o grupo nos convida a escrever uma composição, um arranjo interessante. Na verdade, tudo o que fazemos, na verdade, há umas diferenças entre o terceiro álbum e os primeiros dois. Na altura foi, eu diria, reproduzir o máximo de variação de grupos diferentes que possam fazer pessoas dançarem ao vivo. A variação foi conceito musical, diria, um bocado com o espírito de étnicas, ou música do mundo, com muitos sons diferentes. Tudo isso misturado com a ideia do jazz ter improvisos. Sim, eu diria que na altura não havia limites. Na verdade, hoje em dia não há limites. É só que, de facto, o terceiro CD soa diferente do segundo, do primeiro. Isso, na verdade, é positivo, porque também tem que haver evolução. Não podemos sempre continuar a fazer a mesma coisa. Ora bem, há pouco não dissemos os nomes, mas é justo que viemos aqui a fazer então aqueles 10 que se mantêm, correto? E então falamos aqui do João Capinha e do Desidério Lázaro. Sim. Cláudio Silva e Johannes Krieger, o próprio Lars Arnes, com quem estamos a falar, e Luís Cunha, Dan Ensen, Francisco Valente, que há pouco disse que é italiano, correto? Certo. Sebastian Sheriff e João Rijo. Certo. Este é o core de hoje do Tora Tora Big Band. Sendo que a criação das músicas passa muito por si e por Johannes Krieger. É a maneira mais metódica que tiveram para, enfim, chegar às músicas e que eventualmente é necessário aqui uma componente mais solo para criar? Eu não sei, eu diria que o processo de elaboração de um tema, na altura quando começamos, foi mais para termos uma ideia do groove, não é? E levar aquilo à secção rítmica, experimentar. Eventualmente houve o pessoal da secção rítmica que desse um outro ingrediente para acrescentar. E quando o groove estava certo, a gente se preocupou com o arranjo para solos, que na verdade é uma coisa já um bocado mais que tem a ver com formação, escrever arranjos bons por causa dos acordes, dos solos, como escrever para um naipe maior de solos. Agora, hoje em dia, na verdade, naquele último álbum, eu diria que, entretanto, o Johannes e eu também aprendemos com o grupo de fazermos composições mais complexas. Na verdade, naquele último álbum, agora eu diria que realmente a totalidade da composição agora foi escrita e feita por mim e pelo Johannes. Depois, pai, é aquilo que digo, o que faz a parte do jazz do grupo, isso é importante, é crucial para isso. E não, eu diria que o Tora Tora não seria nada sem a parte dos improvisos. O que é, na verdade, quem ouve a nossa música constata que, na verdade, a maior parte dos temas é improviso. Uhum. Porque a gente, não temos voz fixa, uma cantora ou um cantor, tanto no passado como hoje em dia, são sempre convidados. Tora Tora, inicialmente, e até hoje em dia, continua a ser um grupo instrumental. Então, não se pode escrever só coisas escritas, limita um bocado a nossa liberdade. Quer dizer, se temos temas de 5, 6, 7, 8 minutos de duração, também temos que criar espírito de espaço de liberdade para, entre aspas, desbondar, não é? Senão a música soaria muito mais presa. E daí que, sim, bem, a maior parte é o arranjo, depois o ingrediente, o improviso, é cada um de nós e dos novos elementos agora que criam que dão o seu contributo. Something that was warm and curly. What's this thing I feel here under my blanket? It's snoring loud, that stranger whom I have to share my bed with. Try to know about the invader. Bye. Saturday I woke up early. Suddenly I felt something that was warm and curly. What's this thing I feel here under my blanket? It's snoring loud, that stranger whom I have to share my bed with. A dog in my bed, a dog in my head, or just in my mind I get really mad. A dog in my head, a dog in my bed, ain't you just the kind of other part of me? You and me, I like this melody. In harmony. Curiosamente, há pouco falava na voz, saem dois temas da sua autoria, sendo que um deles até o tema que vocês escolheram como single para anunciar o lançamento deste álbum, vêm a escolher aqui a voz da Mariana Norton. Como é que é a concepção de, depois de ter um tema, pensar numa voz para vir a interpretar a parte vocal dessa música? É evidente, esse tipo de single, quando se lança um single, isso no passado sempre foi um bocado problema. Temos que pensar que tipo de single, que tipo de textura é que pode conquistar o maior número de rádios possíveis, nomeadamente os canais maiores que também nos interessam em conquistar. Fazem muita questão que não seja apenas música instrumental, tem que haver voz, tem que haver letra, tem que haver uma duração apropriada para o tema. Agora, realmente, o Hot Dog, da forma como aquele tema single, é um tema que só tocamos hoje em dia em concertos em que a Mariana pode estar connosco, porque, na verdade, num tema como o Hot Dog, excepto que ao vivo haja mais solos envolvidos do que no Radio Edit, no Radio Edit não há tempo para isso, ao vivo há muito mais improviso. E agora, naquela gravação, realmente é um single em que, na verdade, tora, assume um bocado mais o papel de acompanhar uma boa cantora. Embora que a composição e o arranjo outra vez esteja a nossa parte. É um bocado, um single como o Hot Dog é antes de mais um assunto estratégico, diria eu. E mas fico muito feliz, na verdade, com o resultado. E a Mariana é uma excelente cantora. Acreditar em líderes de nações. pouco falava então de que só, de facto, só levavam ao vivo estas músicas, porque só faz razão de ser precisamente com a voz da pessoa que escolheram, da Mariana Norton. E isso traz-nos aqui à componente do ao vivo. Seguramente que com a presença de 10 pessoas em palco e mais os convidados, cria uma certa empatia com o público e transformam logo como, até pela dimensão, criam a ideia de que, enfim, há muita gente a fazer música. E, curiosamente, estiveram no final de julho, aqui bem perto, em Miranda de Corvo, e vão estar amanhã, portanto hoje é 16 de agosto, o primeiro dia que sai a entrevista, e vão estar amanhã na Figueira da Foz. O que é que tivemos a ver a sua Miranda de Corvo e o que é que amanhã na Figueira da Foz as pessoas vão ver com o Stora Tora Big Band? Como é que é, para quem nunca viu, como é o meu caso, a vossa banda ao vivo? Bem, eu diria que nós, da parte do grupo, vamos sempre fazer o melhor para conquistar as pessoas. Ou, na verdade, embora que, na verdade, existem partituras em palco, tentamos comunicar o melhor possível com o público e tentamos contagiar o público com a nossa música. Isso, na verdade, em qualquer concerto corre bem. Agora, quanto mais o público nos der feedback, isso é na linguagem não verbal e verbal, em que vive. Quando nós, como grupo, sentimos que o público está realmente contagiado e adora a música, isso, na verdade, cria, por sua vez, estimula bastante o grupo, da forma que isso começa a ferver, porque a química entre o grupo e o público funciona. Nós vamos partir a loja, como em qualquer concerto, na Figueira da Foz nunca tocamos, tivemos mais ou menos perto, já uma vez tocamos em Nazareira, mas já foi há muito, muito tempo atrás, na altura nem álbum tivemos editado, daí que cada vez que vamos a um novo sítio, vamos muito motivados e esperemos de conquistar mais público que não nos ouviu ainda. E este coletivo Transfronteiriço, como é que é recebido? Como uma banda nacional ou, enfim, precisamente com essa miscelânea de músicas, ou miscelânea de influências que as pessoas apercebem-se logo, efetivamente, quando começam a ouvir-vos tocar? Bem, eu diria que somos recebidos com entusiasmo, como, pai, dia que não sei se faz muita diferença ser considerado banda internacional ou nacional, mas na verdade somos um projeto profundamente nacional. Embora é ridículo dizer isso, porque somos uma nacionalidade diferente e ainda por cima os líderes não são portugueses, mas na verdade o grupo, da forma como toca e com a música que cria, no ambiente só se podia ter criado, diria eu, é um grupo que não soaria igual e não seria o mesmo grupo se o projeto fosse fundado no outro país. Mas a partir do momento que há o projeto considerado e criado, torna-se também transfronteiriço no sentido de que é fácil levar a vossa música para fora, que a aceitação que têm tido em Portugal também conseguem congregá-la lá fora, e quando digo lá fora, eventualmente na Holanda, como há pouco falámos. Sim, eu diria que o Tora Tora, nessa altura, ia lá para fora, a nossa estratégia não tem sido a mais bem feita para trabalhar. Na verdade, até agora, também nem faz muito sentido pensar muito na estratégia lá fora, enquanto, na verdade, há muitos sítios no país em que ainda não fomos tocar, não é? Porque, ainda por cima, temos que ver que o Tora Tora, antes éramos 12, agora, hoje em dia, somos 10 pessoas. Pode ser a melhor música do mundo, do nosso ponto de vista, mas, na verdade, lá fora ninguém nos conhece, os CDs fisicamente não foram editados lá fora. E somos um grupo grande para viajar, o obstáculo é sempre esse. Exato. Eu penso que vamos ter que pensar cada vez mais como conseguir dar um passo, mas a maldita crise na Europa também não ajuda muito e o país na vizinhança, o mais próximo nesta altura seria a Espanha, que penso de certeza quanto ao entusiasmo e quanto ao perfil dos ouvintes e igualmente um alto público, isso não está a ser muito fácil nesta altura com grupos grandes, a tristeza é essa. We'll be right back. Ora bem, eu vou fazer aqui um desafio, que é este. Imagino que vão tocar aqui em Oliveira do Hospital e que vão tocar consigo duas bandas. E vou aqui propor duas. Uma, há pouco já referi, o Zé Eduardo Unit, e a outra, os Meleque Mecaia. Onde é que podia equiparar o Tora Tora Big Band? Mais para um lado ou mais para o outro? isso é muito, muito difícil de comparar para mim. Eu mal posso... Era o Zé Eduardo... Zé Eduardo Unity e os Melek Mekaya. E pá, nesse caso, claramente, é o último caso. Exatamente. É, porque, na verdade, somos muito mais virados, embora que somos associados... Pá, na verdade, somos chamados um grupo puro jazz. Exatamente. Por acaso, não é bem assim. Na verdade, temos muito, muito a ver com música no mundo. E por acaso, uma vez ouvi um ouvinte lá, depois de um concerto em Guimarães que fizemos, escreveu num blog que o Tora Tora comprova que o jazz, se formos considerados jazz, que o jazz não é um bicho de sete cabeças, difícil de entender, mas pode ser transmitido e servido de uma forma que possa conquistar muito mais pessoas. Pois, eu diria, claro, que é definitivamente o último grupo que chamou. Claro, percebeu que o desafio era precisamente para percebermos, e os ouvintes em casa também terão percebido, onde é que se enquadram mais, porque há quem chamamos de facto de jazz, e depois há essa componente de festa que está associada à voz, e naturalmente também faz lembrar os Melek Mekaya, e como podia lembrar de outros exemplos também. Falava da questão de que são um grupo de 10 pessoas e o viajar não torna tão fácil. E sendo certo que aqui também há aquela componente que provavelmente grande parte de vós pertence a outros grupos e tem outras atividades, o que nem sempre torna fácil haver espaço para concertos. Ah, pois, sim, definitivamente. Estava a dizer que a ausência fixa de uma voz no grupo, que não é fácil conquistar certo tipo de festivais, era isso? Não precisamente, tem. Precisamente. Sim, definitivamente, embora que no passado, na verdade isso foi há 3, 4 anos, tocámos em festivais tipo o Airas Alive por Lisboa, na verdade fizemos uma série de concertos em que na verdade não é natural programar grupos como o Tora Tora, é só que na verdade nesse tipo de ocasiões, pelo menos em 2 destes festivais que me lembro levámos na altura convidados como Milton Gulli e a Kika Santos na altura que cantavam connosco, mas realmente não é muito fácil conquistar só com o puro groove os programadores. É um bocado a mesma coisa como nas rádios. Estranham-se as pessoas com bandas apenas instrumentais. O que quer dizer, sermos uma banda instrumental, na verdade já nos dá um bocado o rosto do jazz, que seja demasiado de jazz. Exatamente. Isso na verdade é pena que quem pensa assim eventualmente nem o tempo, nem tira o tempo para ouvir realmente, para conhecer aquilo que fazemos, porque eu estou convencido que muito bem podemos fazer concertos sem cantora, mas embora admito que gosto bastante de fazer concertos com cantora, é só que é sempre no âmbito de um convite, que é para 2, 3 temas, não é para mais.

Falava há pouco precisamente da divulgação e falava nas rádios e vinha aqui a dizer aquilo que uma vez também aqui falou a Lume Big Band e os Gnomon também, portanto ligados à música instrumental, que não há espaço também na divulgação e muito na divulgação nas rádios, e recordo também as palavras de Ronquial, que não há espaço para a divulgação da música instrumental. Sente também que isso é uma dificuldade para vós, para chegarem àquilo que pode ser o vosso público? Pois, na verdade o nosso público pode ser... aliás, não tem limitação, porque tocamos em tantos ambientes diferentes que conhece muito público típico, digamos, do jazz. Eu diria o público nosso é qualquer pessoa e qualquer público que não pensa em gavetas ou não sinta necessidade de classificar música de uma determinada forma e só depois ouvir. Mas, na verdade, qualquer pessoa que goste de boa música, seja jazz ou não seja jazz, vai gostar daquilo que nós fazemos. Porque não, o que fazemos, de facto, é uma mistura. Eu penso que muitas pessoas têm acesso. Não sente que haja um público fiel ao Stora Tora, que estão até, enfim, com este espaçamento cá entre os discos, que estão até à espera sempre do que vocês venham a fazer em termos de discografia? Eu diria que sim, ou quer dizer, engraçado, na verdade, que vejo que agora com um novo elenco e um novo álbum, e um som, um lugar novo, também conquistamos novo público. Também há um certo tipo de público que já não vejo tanto, mas também, digamos assim, quando começámos em 2001, 2002, havia lá, o Tora Tora foi celebrado muito no meio, num ambiente estudantil alternativo, digamos, ou também para aquilo que é associado, quando se diz, aos chamados freaks, por acaso é, desde sempre um público muito entusiasmado para nós, é só que realmente uma grande parte dessas pessoas, eu diria que já não estão aqui, ou entretanto mudaram de vida, já não estão por Lisboa. Na verdade, também tem havido uma mudança de público, do tipo de público que nós ouvia. Daí que eu digo que as coisas mudam, o público muda, tudo muda, e sempre, nem para pior, nem para melhor, está sempre igualmente estável, está bom, na verdade. É bom se conquistamos novas pessoas, e quem já não estiver connosco é pena, mas nós continuamos sempre. Então vou fazer esta pergunta que pode ser algo complicada. Quem é o consumidor do Stora Tora Big Band? Quem é que vai à procura do vosso disco para o comprar? Isso é realmente uma pergunta. Bem, eu diria que qualquer pessoa que gostem, talvez pessoas que gostem tanto da música do mundo como gostem da música jazz, ou pessoas que gostem de qualidade e que sejam abertos que não ouçam apenas um certo tipo de música, mas que ouçam, que estejam abertos para variação, porque o Tora Tora na verdade é variação, nomeadamente olhando para, resumindo agora os conteúdos do primeiro, segundo e terceiro CD. Na verdade, ouvimos muito estilo diferente. Agora, posso haver um que gosta mais deste tema que o outro, mas, na verdade, no global, a linha é variação, Tora Tora é variação. Daí que é muito difícil especificar o tipo de o público. Também nos concertos tem vir, tocamos quase já para lares de idosos e tocamos para estudantes, ou quer dizer, tocamos em festivais de jazz para pessoas sentadas com óculos para brincar, depois tocamos em festivais de rock, pop e qualquer coisa. Thank you. Este disco tem 8 temas. Para chegarem a estes 8 temas, o que é que ficou arrumado na gaveta? Pá, na verdade não ficou nada na gaveta. Ou seja, porque, na verdade, porque tudo aquilo que foi elaborado desde o recomeço foi gravado. Uhum. Nós esquecemos a quantidade que precisamos, na verdade. Ou seja, o que vai criando e não vai gostando vai abandonando ideias, ou vai-as sempre aprimorando? Quer dizer, aquilo que não gosto não, nem chega a ser ensaiado pelo estouratório, e o que eu não gosto também não chega a ser ensaiado, fica logo, já, o que é ter um arranjo, quando acabar, já passa pela censura já muito antes, porque já tive situações em que abandonei um arranjo, um tema, porque já vi que isso não ia dar bom caminho, mas no momento quando um arranjo entra no estouratório e passa a ser ensaiado, já parte da ideia que é bom o suficiente. Isso também é um bocado a experiência do arranjador, na verdade, posso avaliar aqui o que escrevo. Quer dizer, quando o arranjo inteiro for acabado, é bom. Não vai ser bom, nunca vai ser acabado. E agora deixa-me para o fim aquilo que era a nossa dúvida desde o início. Porquê o nome Salteado para este disco? Salteado, na verdade, é um termo que tem a ver com... Na verdade, fomos sempre muito associados com aquela ideia de Toratora cozinhar grooves, tal como um bom cozinheiro faz uma boa refeição, o Toratora cozinha ou faz música e para criar, faz cozinha bons temas, não é? E agora saltear é uma certa forma de confeccionar. Agora, como os legumes, não é? Saltear. Pois, é uma coisa mais asiática, chinesa, japonesa, pensei no wok, naquele tipo de... E agora saltear ao mesmo tempo soa-me bastante a saltar, que é uma determinada forma de dançar diretamente, não? E daí ficou essa associação que também se reflete na capa, não é? Que se associou do cozinha com que se prepara a refeição e estará pendurado também um instrumento, como se os instrumentos então são os acessórios para preparar um grande tema. E já que falar nessa questão também, para terminarmos, dar-lhes parabéns também pela parte gráfica deste disco, que está extremamente interessante. E agora sim, percebo pela sua explicação a razão destes artefactos todos aqui de cozinha, aqui no final, onde vem a juntar um trombone. Portanto, efetivamente, este conceito está bem explícito e recomenda que as pessoas não fiquem só pela audição, mas venham a adquirir este disco, o que, de facto, a Boa Nova vem a recomendar vivamente. Lars, muito obrigado pela disponibilidade para falarmos e claro, voltaremos a encontrar-nos seguramente mais vezes aqui na Boa Nova, e mais não seja, espero que não tenhamos mais 5 anos à espera do novo disco. Tá, muito obrigado pelo convite da entrevista também. Obrigado a nós. We'll be right back.